atenção no que agora eu vou falar. Essa é a nova moda que chegou para ficar. Todos embalados nessa nova sensação. Tudo, tudo, tudo pra chamar sua atenção. Não aguento mais, não aguento mais. Olha, olha só o que ela faz. Vá! Não aguento mais, não aguento mais. Olha, olha só o que ela faz. Roupa coladinha, coxa bem grossinha. Vive balançando a cabeça. Sabe que é bonita, sabe que é charmosa. Mas é bom que nunca se esqueça. Tá matando o velho, estou desesperado. O bicho tá pegando, tô ficando agoniado. Tá dando tremedeira, suadeira e aflição. A zorra tá pegando, se segura, meu irmão. Não aguento mais, não aguento mais. Olha, olha só o que ela faz. Não, não, não aguento mais, não aguento mais. Não mate o velho não, olha, olha, manhã, olha aí. Opa! Opa coladinha, coxa bem grossinha. Vive balançando a cabeça. Sabe que é bonita, sabe que é charmosa. Mas é bom que nunca se esqueça. Tira o pé do chão no samba. Coxa bem grossinha, vive balançando a cabeça. Ai, sabe que é bonita, sabe que é charmosa. Mas é bom que nunca se esqueça. Tá matando o velho, estou desesperado. O bicho tá pegando, tô ficando agoniado. Tá dando tremedeira, suadeira e aflição. A zorra tá pegando, se segura, meu irmão. Não aguento mais, não aguento mais. Olha, olha só o que ela faz. Coladinha, coxa bem grossinha, vive balançando a cabeça. Sabe que é bonita, sabe que é charmosa, mas é bom que nunca se esqueça. Tira o pé do chão mais uma vez no samba rock do Tchan, galera! Faz aí a covardia. Não aguento mais.